Vitor Juliette, sala 4-3, reporte pista livre, autorizado Betrec. Identifique, desça para 2000, 1012 é o ajuste, informe estabilizado. 1012, o web solicita a possibilidade de usuário do segmento R, da 1-0. Ok, autorizado, vou na fila do 366, desça para 2500. 366 para 2500, o web solicita a possibilidade de autorizado com fins, nível 400, via pêrgula 1-6, recolha 1-0, primeira curva direita, saída da Elle da Bridge, controle 1-998, transponder 5057. Confirma com essa contagem? 1-119, decimal 8. Ativo autorizado com 2400, via pêrgula 1-6, decola 1-0 com curva direita da Elle da Bridge, 1-998 ao controle Salvador, 5077 ao nosso transponder, 35241. Pode confirmar sua saída da Elle da Bridge? Da Elle da Bridge. Confirmativo, já vou para o próximo aqui na mesa. Ativo. Oscar, gol 1-6-0 para o Pati. Observado o local de que você decolou? Eu vou controlar de gol 960, ponte para Whisky Golf Oscar, decolou de Entre Rios, Terra Índia do Alfa, estava atento 2.500 pés na proa do Forte. Ok, grato, 960, peça para aeronaves a pena reportar quando ele está na 20ª milha, ou 960. Copiou, Golf Oscar, reportar na 20ª milha. O 1-601 não chama Recife agora, 1-251, bom voo, muito grato. 251, bom 1-601, boa noite. Gol 963, vamos para ataque CLB 170, autonomia de 3 horas e 15, alterna Campinas. Gol 263, ataque autorizado à direita, via Índia e Alfa, no ponto de espera do 10, chama Torre, 1186, 5012. Autorizado via Índia e Alfa, quando próximo Torre, tem 2860, gol 263. Torre Gol 1273, se aproximando do ponto de espera da 10, pronto. No 273, está autorizado ingresso e decolagem, meta no 40 graus, 9 anos. Autorizado, agarre e decolagem, 10, com 273. No 273, decola 52, chame controle 198, bom voo. 198, bom trabalho. Controle Gol 1273. Controle Gol 1273. Gol 1273 da EL 360. Da EL 360. Confere para 2000 na chegada, 1012 é o ajuste. 2000 na chegada, 1012. Número 5. Oscar Bravo, 500 pés, para a Costa Azul, autorizado, com o 97 direito, controle 1998, acena 0115. Só transponder. Afirmativo, estou bem? 0 Torre, 18,6, bom pouso. 18,6, grato. Como 776, livre DS e espaço civilizado. Vai botar estabilizado, 776. 1273, chame Recife, 1251. 1251, gol no 273. Torre Salvador, boa tarde, é o objeto 5810. 5810, prossiga aproximação, informe embaixada de travado, vento 140 graus, 89. Gente, já está visual com o campo, embaixo de travado, web 5810. Salvador, web 5810, vai passar sim para embaixo travado, campo à vista. 5810, pouso autorizado, pista 10, vento no 40 graus, 99. Teve pouso, 90, web 5810. Confirme o tipo de equipamento, pessoas a bordo. Positivo, acione 0222, prosseguindo via corredor Interlagos. Solo Salvador, TP 5241, está no terminal, está no pátio 3, para puxa acionamento. TP 5241, autorizado pelo ataque. Boa tarde, ataque. Se o senhor tem condições de decolar sem interferir com o pátio? Então, sem interferir com o pátio, está presente, livre decolagem, vento não 40 graus, 9 horas. Direita, Juliette e Alfa. Ponte espera da 1086, chama Torre 1186, metro 1092. Direita, Juliette e Alfa, 1086, 1092, ajuste voo 1096, 1096. Contato, Whisky Golf Oscar, aproximadamente 10 milhas nordeste, ingresso no corredor Interlagos. Oscar Bravo, chame agora o controle em 198, bom voo. Oscar Bravo. Controle Salvador, Papa Romeu, Oscar Bravo. Pois não? Controle Salvador, você vai controle de Costa Azul, mantendo 500 pés na litoral, com código 0115, com Oscar Bravo. Positivo, Oscar, prossegue, via litoral, reposte para pouso. Vai para pouso, Oscar Bravo. 1940. 1940? Lima. Ali, mantém. Lima, mantém. 5810, solo 01, na direita, no 219. Aldivelo 219, web 510. Positivo. Alô, Salvador. Boa tarde, é o web 5810. 5810, chamante da Juliette. Parate, Juliette, 5810. Para o táxi, o TP 5241 no 69 a bordo, 3 horas e 17 de autonomia, perdão, de Vitória. Torre 186, no 2. Negativo, via Juliette Alfa, ponte pedra da 10, quando pronto, torre 186, 25241, obrigado. Oi. 5510, Alfa Juliette 02. Alfa Juliette 02, portão. Alfa Juliette, número 2, o objeto 5810. Decola 03, chame controle 198, bom voo. 198, boa noite, gol 1940. Motor Salvador, boa tarde, gol 1940, decolou na sua escuta. Boa tarde, na minha escuta, suba 360, vigilância, 1940. 360, vigilância, gol 1940. Ok, bravo, livre frequência, Romeu Oscar Bravo. Sete Alfa, sua foto. Obrigada, Tripa, a gente vai informar o pessoal da Infraero. Vai reportar baixar checado para Papa Romeu e Golf Oscar. Afirmativo. E Golf Oscar está baixado em travado? Aqui, baixar checado para Papa Romeu e Golf Oscar. Pouso autorizado, pressão no 7, vento no 40 graus, 7 graus. De pouso. Operador? É o tipo de noite, boa tarde, está na linha da terra, pode dar o desvio aqui. 5218, oceano identificação, chega da Amanda, espera nível de voo 050. Olha, Amanda, pertinho, 7150, 050, 2218. Sete sete meia, completa aproximação, torre 1186. 86. Controle. Escuta. A presente voa Duna. A presente 2 voa Duna. Delegado. Passa até 50. Passa até os 50 high speed, 35218. Até os 50, lateral 240. Pouso autorizado, pista 10, vento no 40 graus, 8 nós. Arriba pouso na 10, o Gol 776. Whisky Golf Oscar Solo 07, autorizado. Fico só confirmando o pátio? Patrono. Boa noite, decolou no momento, passou 2000, curvando à direita na saída da EL. Da 10, curva à direita, da EL, Lida, BDF. 19-8 com controle, 5061 no transfone, está 317. 317 é um próprio espectro na mesa. Chama lá. Contato radar, 400 da EL. Da EL, ciente, 5218, desça para 3.000 pés, ajuste na 012. 012, até 3.000, 2018. Xamir 6212, desça para nível de voo 050, redução para 2109. 050. Olha a possibilidade do 5241 voar Groof. Mantenha a saída guarda de coordenação, trip 5241. Obrigado. Tango, mantenha 090, aguarde transferência. 040, no 776, solo 010, direito 1219. 219 é livrar. Gol no 940, chame Recife no 251, alterna 3325. É, 251, 3325, obrigado e uma boa noite, gol 1940. Boa noite. Olá, boa noite, é o gol 1776, de próximo. 776, Alfa Juliette 01. Alfa Juliette 01, 776. 1884, está autorizado, está presente voo Serra Vito 268. Ativo 1884.